Saúde. Nos dias passados, muito amplamente te escrevi sobre o meu retorno daquelas novas regiões que procuramos e encontramos, as quais é lícito chamar de Novo Mundo, porque nenhuma delas era conhecida dos nossos maiores, porque é coisa novíssima para todos os que ouviram delas. Bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Salviano e você está no América e História. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. As ruas estão vazias, lojas e restaurantes estão fechados. Cadáveres vão se empilhando porque os cemitérios estão lotados. Autoridades não se entendem e fazem declarações contraditórias, como de que se trata somente de uma gripezinha. Pessoas acreditam que tratamento sem comprovação científica pode ser eficaz. Outros culpam um país específico pela disseminação daquele mal. Calma, apesar das inúmeras semelhanças, não é um programa sobre o coronavírus. Estamos em 1918 e o problema é a gripe espanhola, que chegou bem no meio do tricampeonato americano. Se alguém for me perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Era 4 de março de 1918, quando um soldado da base militar de Fort Greely, nos Estados Unidos, ficou de cama com sintomas de uma forte gripe. Esse acampamento no Kansas treinava cidadãos americanos para a Primeira Guerra Mundial. Naquela semana de março, mais de 200 soldados adoeceram também. Em apenas 14 dias, mais de 1.000 militares foram parar em hospitais, e o mal se alastrou por outros acampamentos. No pico da epidemia, mais de 1.500 militares reportaram a enfermidade em um único dia. A doença se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos e pegou carona com soldados americanos que embarcaram para a Europa, e de lá ganhou o mundo. No mês de maio, a Europa e a África já estavam assoladas por essa doença epidêmica, cujo diagnóstico era incerto. Inicialmente, ela acabou sendo confundida com diversas outras doenças, tais como cólera, dengue e tifo. Somente no final do mês de junho, vinda de Londres, obteve-se a informação de que se tratava de gripe ou influenza, e que já teria se alastrado por vários pontos da Europa. Percorreria o mundo em 8 meses, matando entre 50 e 100 milhões de pessoas e tornando-se o maior enigma da medicina. A alcunha de espanhola veio do fato de que em terras da Espanha não se fazia segredo dos estragos feitos pela epidemia, ao contrário de muitos países que buscavam suavizar o impacto do mal reinante sobre suas sociedades. A explicação para a imputação do nome espanhola tem raízes políticas, devendo-se também à posição de neutralidade da Espanha durante a Primeira Guerra Mundial, assim como as demonstrações de simpatia por parte de uma facção do governo espanhol pelos alemães, fazendo com que a alcunha atribuída à moléstia espanhola ganhasse mais amplitude política, principalmente por iniciativa da Inglaterra. A ideia de esconder a doença foi sustentada no início da epidemia por instituições de prestígio, como a Royal Academy of Medicine de Londres. Mas em meados de setembro de 1918, poucos ainda acreditavam em sua suposta origem espanhola. No Brasil, a epidemia chega em setembro de 1918. O navio inglês Demerara, vindo de Lisboa, desembarca doentes em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, então capital federal. No mesmo mês, marinheiros que prestaram serviço militar em Dakar, na costa atlântica da África, desembarcaram doentes no porto do Recife. Em pouco mais de duas semanas, surgiram casos de gripe em outras cidades do Nordeste e em São Paulo. As autoridades brasileiras ouviram com descaso as notícias vindas de Portugal sobre os sofrimentos provocados pela pandemia de gripe na Europa. Acreditava-se que o oceano impediria a chegada do mal ao país, mas essa aposta se revelou rapidamente um engano. Tinha-se medo de sair à rua. Em São Paulo, especialmente, quem tinha condições deixou a cidade, refugiando-se no interior, onde a gripe não tinha aparecido. Diante do desconhecimento de medidas terapêuticas para evitar o contágio ou curar os doentes, as autoridades aconselhavam apenas que se evitasse as aglomerações. Nos jornais multiplicavam-se receitas, cartas enviadas por leitores recomendavam pitadas de tabaco e queima de alfazema ou incenso para evitar o contágio e desinfectar o ar. Com o avanço da pandemia, sal de quinino, remédio usado no tratamento da malária e muito popular na época, passou a ser distribuído à população, mesmo sem qualquer comprovação científica de sua eficiência contra o vírus da gripe. Imagine a Avenida Rio Branco ou a Avenida Paulista sem congestionamentos ou pessoas caminhando pelas calçadas. Pense nos jogos de futebol, mas ao invés de estádios cheios, imagine os jogadores exibindo suas habilidades em campo para arquibancadas vazias. Pois durante a pandemia de 1918, as cidades ficaram exatamente assim. Bancos, repartições públicas, teatros, bares e tantos outros estabelecimentos fecharam as portas ou por falta de funcionários ou por falta de clientes. Pedro Nava, aquele mesmo que estudou no Colégio Anglo-Mineiro junto com os fundadores americanos, presenciou os acontecimentos do Rio de Janeiro em 1918 e escreve assim: aterrava a velocidade do contágio e o número de pessoas que estavam sendo acometidas. Nenhuma de nossas calamidades chegara aos pés da moléstia reinante. O terrível não era o número de casualidades, mas não haver quem fabricasse caixões, quem os levasse ao cemitério, quem abrisse covas e enterrasse os mortos. O espantoso já não era a quantidade de doentes, mas o fato de estarem quase todos doentes. A impossibilidade de ajudar, tratar, transportar comida, vender gêneros, aviar receitas, exercer em suma os mistérios indispensáveis à vida coletiva. Nas duas semanas mais críticas da epidemia, foram registradas cerca de 1.000 mortes por dia. Na capital federal da época, o Rio de Janeiro, então cidade mais populosa do país, 1,2 milhões de pessoas foi castigado. Foram 17 mil mortes. Em São Paulo, então com 500 mil habitantes, foram 8 mil mortes. O falecimento do presidente eleito Rodrigues Alves, em janeiro de 1919, causou consternação, principalmente porque em seu primeiro mandato, entre 1902 e 1906, ele se empenhou justamente em erradicar as doenças contagiosas. Seu vice, Delfim Moreira, mineiro de Santa Rita do Sapucaí, assumiria interinamente a presidência. Mas vamos voltar ao início de 1918, quando a gripe ainda era alguma coisa distante para os belo-horizontinos. Sequer havia chegado ao Brasil e o Campeonato Mineiro estava para se iniciar. O Campeonato Mineiro, na verdade, se chamava Campeonato da Cidade e reunia equipes de Belo Horizonte e alguns municípios mais próximos, como Nova Lima e Sabará. E apesar do Atlético ter sido o primeiro campeão, o América já tinha se estabelecido como a equipe a ser batida na cidade. Para vocês terem noção, no ano anterior, 1917, nosso bicampeonato já tinha sido vencido de forma invicta, sem tomarmos um único gol. Nessa época, os jogos aconteciam sempre nos chamados dois quadros. Então, cada jogo era antecedido pelo mesmo derby, mas jogado pelos jogadores reservas de ambas equipes. Como nessa época não existia substituições no futebol, a maneira de manter os jogadores reservas em atividade era fazer essas preliminares das partidas principais. Via de regra, o América vencia nos dois quadros. A competição de 1918 envolvia 6 participantes: América, Atlético, Lusitano, 7 de Setembro, Vila Nova e Yale. E o regulamento era de pontos corridos, com todas as equipes se enfrentando em 2 turnos. O primeiro turno foi disputado normalmente, entre abril e junho. Começamos vencendo o Yale por 4 a 0, em 14 de abril. Outra vitória em 25 de abril, agora sobre o 7 de setembro, por 2 a 0. Em seguida, goleamos o Lusitano por 5 a 0, em 19 de maio. Depois, vencemos o Atlético por 1 a 0, em 26 de maio. E finalizamos o primeiro turno vencendo Vila Nova por 2 a 0, em 2 de junho. Reparou? Terminamos o primeiro turno com 5 vitórias e não tomamos nenhum gol. O cenário estava se repetindo. Entretanto, antes do início do retorno, o Vila Nova, que apesar de ter perdido para a gente, havia goleado o Yale 10-1 e o Lusitano 7-0, se retirou da competição alegando problemas financeiros. O Vila nem sequer chegou a jogar contra o Atlético com 7. Para não gerar injustiças, em função até do saldo de gols, todos os resultados do time de Nova Lima foram desconsiderados. As partidas do retorno começaram a ser disputadas a partir de 28 de julho, mas outros WO foram registrados. Essa era uma estratégia relativamente comum na época, quando uma equipe se considerava muito inferior à outra e preferia não jogar a levar uma goleada histórica. Para efeito de tabela, constava derrota de apenas 3 a 0. Voltamos ao segundo turno vencendo o Yale por 4 a 1 em 28 de julho. Sim, tomamos o primeiro gol. Em seguida, jogaríamos contra o Lusitano, em 25 de agosto. Mas a equipe de português de BH preferiu perder pelo placar de WO a tomar uma nova goleada, como a do primeiro turno. Em seguida, empatamos com o Atlético em 1-1, no dia 1º de setembro. Mas o pior ainda estava por vir. A pandemia tinha chegado a BH. Em Belo Horizonte, a gripe espanhola chegou quase sem fazer barulho. É certo que todo mundo tinha alguma informação a respeito da peste que ameaçava dizimar o Rio de Janeiro, mas as autoridades mineiras andavam minimizando notícias sobre a doença. É pura e simplesmente a gripe ou influenza, cumpre não confundi-la com gripe pneumônica de Dakar, que esta sim é gravíssima, de prognósticos muito sérios, tranquilizava o jornal Diário de Minas. E concluía: não há, pois, razão para nos enchermos de terror, como vai acontecendo por aí, confundindo uma coisa com a outra, pondo em sobressalto toda a gente. Não se sabe de onde o Diário de Minas tirou suas informações sobre a benignidade da epidemia, mas não falava sozinho. Os médicos batiam boca diante de uma doença que ninguém ainda tinha decifrado. O governo estadual temia a paralisação do comércio, os eventuais prejuízos econômicos, as consequências de ter que enfrentar uma população em pânico. A imprensa repercutiu o Palácio da Liberdade. Tranquilizar a população era um modo de tranquilizarem a si próprios, médicos, governantes e jornalistas. Ademais, Belo Horizonte tinha fé no imaginário que concebeu para si, e isso dava credibilidade aos argumentos de quem se recusava a acreditar na aproximação de uma epidemia. Construída de acordo com modernos preceitos de higiene urbana na época, estabelecidos por engenheiros e sanitaristas de competência nacional, como gostavam de alardear as autoridades, Belo Horizonte tinha boas condições de salubridade e um clima excelente. O número reduzido ou inexistente de doenças com potencial de epidemia até então registradas na cidade, difteria, cólera, febre amarela, varíola, reafirmava a crença nas boas condições sanitárias da cidade de Minas. E a população recebeu com certa despreocupação as notícias vindas do Rio de Janeiro. O alarme só disparou no início de outubro. Cotidianamente, o trem noturno partia da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, atravessava as cidades da Zona da Mata Mineira e aportava, de madrugada, na estação ferroviária, a porta de entrada de Belo Horizonte. No dia 7 de outubro, um oficial proveniente da Vila Militar, no Rio de Janeiro, desembarcou na praça da estação junto com a família. Instalaram-se numa casa no bairro da Floresta. E 2 dias depois, os primeiros sintomas da espanhola se fizeram sentir. Quem morava no bairro entrou em pânico assistindo a chegada dos enfermeiros responsáveis pela transferência imediata dos doentes para o hospital de isolamento e dos funcionários da diretoria de higiene, o equivalente hoje à Secretaria de Saúde, devidamente paramentados, transportando em carroças da prefeitura o equipamento para desinfecção da casa. No fim da primeira quinzena do mês de outubro, os moradores de Belo Horizonte começaram a ser confrontados com os efeitos da gripe epidêmica na cidade. O surto não tinha nada de benigno. A doença avançava com rapidez pelas zonas urbana, suburbana e rural e atacava qualquer pessoa. Foi então que Belo Horizonte se encontrou com a peste. O médico Samuel Libânio, responsável pela diretoria de higiene, suspendeu o comércio e ordenou o fechamento das lojas. Os proprietários obedeceram, mas a contragosto. A influenza não iria se alastrar em Belo Horizonte com a mesma força como acontecia no Rio de Janeiro, e os prejuízos seriam incalculáveis para a economia do estado, reclamaram furiosos. As ruas ficaram vazias, cafés e bares, cinemas, clubes e casas de diversão às moscas. A circulação dos bondes foi reduzida. O Colégio São José, na Rua do Tamoios, foi o primeiro a interromper as aulas. Em seguida, vieram as escolas públicas, grupos escolares, a escola normal e o nosso ginásio mineiro. Os colégios particulares e as quatro faculdades que no futuro dariam origem ao UFMG, Direito, Medicina, Odontologia e Farmácia, tudo estava deserto, menos as farmácias onde multidões se aglomeravam em busca dos medicamentos que começavam a faltar. Fechadas em casas com pavimentos que se podiam acumular, as pessoas se esforçavam em resistir, mas raleavam gêneros de primeira necessidade. Pães, leite, carne, verduras, fubá, açúcar e sabão. A gripe espanhola se alastrou indistintamente pelos bairros. Os hospitais não dispunham de capacidade para receberem tantos doentes ao mesmo tempo e era urgente criar um serviço de hospitalização para mendigos e para a população pobre. Havia dificuldades de abastecimento, risco de desemprego, queda no volume de negócios, perigo de falência, desestruturação de elementos que constroem o cotidiano das pessoas. Não existia remédio disponível para todo mundo, e as pessoas não podiam dominar a epidemia, mas descobriram que era possível juntar esforços para tentar combatê-la. Reconhecer isso uniu a população. A congregação da Faculdade de Medicina transformou o prédio da escola em hospital provisório com 112 leitos e 9 enfermarias e orientou professores e estudantes a irem além do atendimento interno, prestando serviço nos inúmeros postos de saúde que estavam sendo abertos na cidade. A Escola de Enfermagem Carlos Chagas, a primeira escola de enfermagem de Minas Gerais, hoje integrada ao UFMG, ainda não existia, mas a congregação da medicina nem titubeou. Os médicos convocaram as enfermeiras da Cruz Vermelha para o trabalho nos hospitais, e elas responderam imediatamente. O prefeito Vaz de Mello, por sua vez, mandou executar desinfecções diárias nos bondes elétricos e endureceu de vez as medidas para evitar o contágio. Proibiu aglomerações nas ruas e nos locais públicos, incluindo as romarias ao cemitério do Bonfim, no dia do Finados, que se aproximava. A Igreja Católica cancelou aulas de catecismos e encontros de fiéis e engajou padres e associações religiosas na coleta e distribuição de alimentos, auxílio financeiro e remédios na divulgação das medidas preventivas do contágio. A mais conhecida dessas associações, a Sociedade São Vicente de Paulo, abriu 7 postos de socorro para atender a população na região, que à época compunha a zona suburbana de Belo Horizonte: Floresta, Lagoinha, Quartel, Barro Preto, Cardoso e Barroca. As poderosas comunidades de imigrantes italianos e espanhóis não deixaram por menos e disponibilizaram as sedes de suas sociedades de mútuo socorro para instalação de postos de atendimento. A sede do América foi oferecida à diretoria de higiene para atender os enfermos. Choveram doações de todos os lados, em dinheiro, mantimentos, roupas, carroças de lenha, casas para instalação de postos de socorro, etc. Os belo-horizontinos viveram uma situação limite, até então desconhecida e tão urgente quanto o terror que cada um deles deve ter sentido. Surpreendentemente, essas pessoas decidiram colocar todas as chances ao seu lado. As iniciativas individuais eram boas, mas não bastavam. E a cidade se uniu para espantar o medo, de várias maneiras, cada uma a seu modo. Quem morava na capital de Minas deu seu jeito e descobriu o afeto da compaixão. Acendeu a própria sensibilidade diante do sofrimento alheio para focalizá-la sobre os doentes, ou sobre os riscos da doença que se espalhava pelos bairros. A compaixão eliminou algo da angústia gerada pela solidão. E a razão é fácil de entender. Ela abre o coração do indivíduo no instante exato em que vê o sofrimento de seu semelhante, por mais distante de si que possa estar o sofredor. Os moradores de Belo Horizonte souberam manejar a força desse afeto, afinal, criaram uma série de ações que no conjunto alcançaram a todos. A gripe espanhola durou 3 meses. A população da cidade gerava em torno de 45 mil habitantes. A doença derrubou por volta de 15 mil pessoas. Os registros apontam um total de 282 mortes. Mas faltam dados. Quantos faleceram fora dos hospitais? Quantos óbitos foram notificados? Não sabemos. Ainda que tenha causado medo e impactado radicalmente a rotina das pessoas por onde passou, a gripe espanhola fez estragos menos catastróficos em alguns lugares onde chegou. Foi o caso de Belo Horizonte. Mas voltando ao futebol, com o agravamento da crise de saúde pública, não houve opção. O campeonato da cidade teve de ser adiado. Também em função do risco de os atletas serem infectados. Afinal, como vimos, a estrutura da jovem capital mineira não era suficiente para tamanha demanda. Enquanto as autoridades de saúde e a população lutavam para erradicar a doença, a paralisação do futebol mineiro durou quase 3 meses. Para ser mais exato, 83 dias. Entre o 5-0 do Atlético sobre o Lusitano, em 29 de setembro, e a retomada em 22 de dezembro com o jogo entre América e 7 de setembro. Mesmo que diferentemente de hoje, as equipes não tivessem outras competições para disputar, em comum acordo entre os participantes ficou definido que 3 partidas que não teriam influência na definição do campeão sequer seriam finalizadas. Portanto, os jogos entre Lusitano e Yale, 7 de setembro e Lusitano, e 7 de setembro e Yale não foram realizados. E com isso, depois da paralisação, somente ocorreu mais um único jogo. O empate entre América e 7 de setembro em 2-2, que acabou confirmando o título para o Coelho, o terceiro seguido no caminho do Deca, que marcaria a história do clube. O time ainda teve o artilheiro da competição, a Máquina Brito, com 14 bolas nas redes, 63% dos gols da equipe. Ele já havia sido goleador da disputa nos 2 anos anteriores, 16 e 17, e repetiria o feito em 1919 e 1920, ou seja, Brito foi o artilheiro do campeonato da cidade por 5 anos seguidos. Embora os registros dos primórdios do futebol mineiro não sejam tão precisos, os clubes que disputaram o campeonato de 1918 escaparam quase ilesos da gripe espanhola. Entretanto, o América entregou os pontos no último jogo do segundo quadro, perdendo por WO para o 7 de setembro no retorno, porque não tinha jogadores suficientes para formar os 2 quadros. Mas mesmo assim, foi o campeão também nesse segundo quadro. Para finalizar, o tricampeão teve uma campanha com 9 jogos, 7 vitórias, sendo 2 empates e nenhuma derrota, 22 gols a favor e 4 contra. Brito foi o artilheiro com 14 gols, mas Ferraz fez 3, Honório 2, Geraldino, Gerson e Hermeto fizeram 1 cada. O time do primeiro quadro foi composto por Lincoln Brandão, Mário Pena, Augusto Pena, Carlos Quadros, Otacílio Negrão de Lima, Celso Mascarenhas, Fausto Joviano Ferraz, João Brito de Castro, Camilo Mendes Pimentel, Geraldino de Carvalho, Gerson de Sales Coelho, Honório Ottoni e Manuel Hermeto. Mais de 100 anos se passaram. Belo Horizonte volta a enfrentar uma nova epidemia. O Campeonato Mineiro se encontra de novo paralisado e nem sabemos se será retomado ou se será encerrado com a pontuação atual. Mas esperamos que BH consiga enfrentar esse desafio com a mesma união que aqueles cidadãos tiveram em 1918 e que o Coelhão seja o campeão mais uma vez. Abraços alviverdes. Para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. O América História tem a pretensão de contar um pouco dessa longa caminhada no nosso Coelhão.